Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Hoje, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora pela Mutante Rádio, o episódio de 113 desse programa que você acompanha há mais de 2 anos. Hoje eu estou aqui na Mutante há mais de 7. E é isso aí. Três Notas é a sequência do tempo que nós estudamos de questões que nós já falamos várias vezes, vamos repetir aqui. Mas o que interessa é que estamos na virada do mês de setembro para outubro, ou seja, é época, é a semana em que Délcio volta aqui para apresentar bons sons. Délcio, bem-vindo novamente, meu caro. É isso aí, boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos aí na área, voltando à regularidade, né? Pode crer. No fim do mês, é bem setembro, vocês vieram me aturar aqui pela segunda vez, né? Eu vim na primeira semana e agora estamos de volta. Ô, isso Deus, aí, mas cara. Assim, né, cara? Você começou setembro, mas na verdade, assim, você fecha setembro e abre outubro, né? É. Na virada isso, do mês. É. É meio que isso, né, cara? Mas é isso aí, tamo aí. Última segunda, tamo aí. Você tá parecendo o Paulo Guedes, cara, que ele falava, olha, na quinta-feira você vai tomar banho, começa a tomar banho às 23h55. E para meia-noite, já tomou banho para sexta, para quinta e para sexta. É, Paulo Guedes, isso dá, né? Daí não, né? Mas agora tudo voltará a fazer sentido, estão falando que vai voltar o horário de verão aí. É verdade. Só voltei no outro por causa disso. O outro lá entrou, já tirou o horário de verão, que palhaçada. Deixa a gente sem ilusão, né? A gente, o horário de verão, a gente tem a ilusão que a gente trabalha menos, que daí sai pra sol ainda, né? É, trabalhar pra sol ainda. Pode crer, cara, é verdade, é uma doce ilusão. É isso aí, cara, mas é isso aí, vamos andar. O que não é ilusão é o rock and roll, né, velho? Tamo aí. Pô, com certeza. Bastante sons aí, novos, hoje só obscuridades aí. E no segundo bloco vai ser bem, vamos descer bem no fundinho da piscina, né? Com o começo de tudo, né? Oh, mas louco. A hora que chegar lá a gente fala um pouco mais. Mas eu vou sair. Beleza, então vamos começar com alguns lançamentos aí, cara. É, pô, um lançamento de cada continente, né? Isso, ah, não. Dois do mesmo continente. Aqui um tá lá no extremo. É, pode crer, cara. Temos que trazer alguma coisa da Suécia, né? Pra variar um pouquinho. É isso aí, cara. Vamos começar então com Lowrider, direto da Suécia aí, com o novo single deles, que é Under Horse e o Rode It On. É, depois aí vamos com uma banda canadense chamada Fruits. E fechando aí com Slow Torch, direto da Austrália, com a faixa The Uprising. É da Austrália? A Itália, desculpa, Austrália. Aqui tem uma outra que está na Austrália, mas é depois. Mas... Ah, então você é Suécia, Canadá e Itália. Isso aí, cara, os polenteiros. Como que eu vou confundir os polenteiros lá, né, mano? É louco, hein? É, pô, galera, hein? Nós, né? Os italianos aqui no time. É, os porco carne aí. Mas beleza, cara. Então vamos lá, começando aí essa edição muito bem com Lowrider, Fritz e Slow Torch. Vamos lá e daqui a pouco a gente volta. Oh, don't even consider this art. Yeah. É isso aí, pessoal, de volta. Três notas aqui pela Mutante Rádio. Música, política e futebol. E hoje conosco, viradas do mês de setembro para outubro. Daqui a pouco tem luzes piscando por vários pontos da cidade. Está aqui conosco Délcio Padovani Júnior, ele mesmo, o conhecedor de bons tons, que já trouxe três petardos que foram lançados esse ano, hein, Délcio? É isso aí, cara. Começamos aí direto da Suécia com Lowrider, com a faixa Thunder Horse e Roll It On. É, isso é som aí de um split. Ele sai com Vigo, mas vai sair num split com uma banda chamada Elephant Tree. É, e o Lowrider tem poucos discos, cara, porque eles tiveram uma coisa meio vai e volta, assim, né? Eles apareceram ali no por volta de entre 95 e 97 ali. É, durou até 2003. Aí pararam, cara, voltaram só em 2017. E aí estão seguindo o jogo aí. Mas eles lançam bem pouco, né? Ao contrário de uma banda que falaremos daqui a pouco, de um show que fomos, né, cara? Exatamente. Essa banda que a gente vai falar, e a outra é o DOCs, né? DOCs, cara, que também os caras lançam um, dois discos por ano fácil. Mas voltando a falar sobre isso. É isso aí, cara. Mas voltando aqui aos sons que rolamos, cara. É, depois do Lowrider, tivemos direto do Canadá Fruits, mandando uma garageira aí com It Fruits Peace Rocks, né? Esse é do segundo EP deles. E fechando aí esse primeiro bloco, Stonerzão da Itália, cara. É, a faixa, com a banda Slow Torch, com a faixa The Uprising do disco Serpente, né? Banda formada em 2005, e esse é o terceiro disco deles. E esse foi o nosso primeiro bloco aí de lançamentos dessa edição do Três Novos, cara. Maravilha, cara. Muito, muito bom. Pô, Deus, você falou, né, de bandas que algumas que tem... Pô, o Slow Torch tem quase... Quase 20 anos. De carreira em três discos. Então, né, cara? Tipo... Que coisa! Aí o DOCs, cara, é uma caralhada, como você já falou, né? Tipo, é de 2 a 3 discos por ano. Os caras têm 29 discos lançados, aí eu não lembro direito. Ou são a edição passada, que eu tava, que lá tem detalhes. Os números, né? Os números sobre DOCs. Mas é isso. Deus. Mas no dia 21 de setembro, foi um sábado, tivemos nós no Sesc em Jundiaí para acompanhar o Wasted Mortal Temple, banda japonesa, cara, que com quase 30 anos de carreira, sem registros, cara. É isso aí, cara. Porra, é essa, velho. Aliás, o show foi uma experiência, né, cara? Quem tem. Foi. Uma experiência, cara, exatamente. Os caras se meteram umas 4 jams de 20 minutos cada uma ali, 4, 5 jams. Foram quase 2 horas de show, uma paulada, né? Os caras criando um clima sensacional, né? E teve o lance da distribuição do palco, né? Que ele ficou no meio do ginásio, né? Pra dar um efeito quadrifônico, digamos assim, que você ouvia. Exatamente, cara. Você ouvia quadro. Não quase... é comum ali na quadra do Sesc, cara. Foi a primeira vez que eu vi um palco montado no meio do ginásio. Ah, mas isso aí é certeza que é viagem dos caras, né? Com certeza, com certeza. E é legal que assim, que daí você ouvia nos quatro lados, né? Você ouvia quase igual, óbvio. Na frente você ouvia um pouco mais alguns detalhes, né, dos instrumentos, sim, mas atrás e dos lados eu via que a caixa virada para todos os lados, assim, cara, muito louco, né? Muito louco. E assim, né, quem os trouxe foi o Fábio Massari, né, junto com o André Barcinski, que eles trouxeram aí pro Massari Fest, né, que foi a aniversário aí de 60 anos do Fábio Massari. Que daí rolou na sexta-feira em São Paulo, e a grata surpresa que rolou, né, no Sesc, a gente um dia aí, né, no dia 21. E puta show, né, cara? Os caras malucos. Nossa, showzaço, cara. Showzaço. Cara, instrumental excelente, né, cara? Os caras, todo mundo ali, ninguém toca mais ou menos, né? Não. E que nem se falou, né, cara? 100 discos lançados, e, cara, Nenhum show é igual ao outro. E é isso, cara. Rock and roll, velho. Não, muito, caralho. E foi muito mesmo, né, cara? Demais, até. E quem não é, que infelizmente, né, Del, se você for de outros de compromissos outros aí, você não pode comparecer antes. E duas horas antes do show, teve um papo muito interessante entre Fábio Massari e o André Barcinski, cara, do Teatro do Sesc, cara. É isso aí. Então, eles falaram bastante questão do mercado de shows, a dificuldade, né, de trazer artistas isso. E tal. Cara, o preço do ingresso, né? Até porque o Barcinski, ele é produtor, né, também. Ele já teve o Clash Club lá, quando... São Paulo, ele que tocava lá, né? Ele que tentou... Isso, exatamente. Ele era sócio lá, ele disse. Isso, é. Trouxe o Muddy Honey. Eu tava nesse show, né, do Muddy Honey, eu estava. Eu fui um dia depois do seu, cara. Que foi no Imogi Gras. Imogi Gras, né? Quando tinha aquela virada paulista, cara. Puta, que era do caralho aquilo, né, velho? Então, é isso aí, cara. Mas é... Foi realmente, foi uma experiência lá. Sim, sim. E sabe o que eu achei legal, cara? Durante o papo, tanto o Batista quanto o Massaro falaram, que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, principalmente nessa questão do circuito Sesc, que eles falaram que a galera que tem banda nova não tem que se preocupar com o festival. O festival é depois que começa a ter uma, vamos dizer assim, uma cena, que as bandas começam a se destacar nos barzinhos, cara, nos lugares que a banda independente tem que se apresentar. Depois você junta a galera e faz um festival para as bandas se apresentarem. Mas eles falaram, destacaram essa importância da banda tocar mesmo, assim, tipo, nos menores bares possíveis, cara, nos menores públicos, para começar a ter um destaque, cara. Exato, cara, é tocar, né? Tocar, levar o merchan. Ele levar as camisetas pra vender, é fazer o rolê, né, cara? Não ficar esperando isso acontecer, né? Exatamente. Porque não tem essa, né? De acontecer, tipo, cara, porque você vê, que nem. É, mesmo nos palcos meio que nem. Teve Rock in Rio esses dias aí, né? Mesmo nos palcos menores, a galera que tava tocando lá, tudo não conhecida, cara. Sim. Né? Você tinha ali o Black Pantera, você teve o Autoramas. Cara, são tudo velho de guerra já, né, cara? Sim, você teve a Penélope com o Patofu. Então, assim, cara, não vai você montar uma banda, meter quatro, meia dúzia, sei lá. Pode ter colocado até uns 20 sons lá no... Na Spotify? Página, no Spotify ou no Bandcamp, qualquer lugar assim. Os caras vão achar você legal e vão te chamar pra tocar. Cara, não é assim, cara. Tem que sair tocando. E o Circuito Sesc é uma puta oportunidade, né? Porque os caras têm uma puta estrutura. E os caras também têm que ter medo de tocar nos botecos, não, cara, nos buracos. Não, porque assim, tocar, cara, senão não dá. Mas a gente tem um problema que os espaços, assim, cada vez tem menos, né? Espaço para na nossa região aqui, né? Pelo menos aqui na região aqui de Jundiaí, Campinas, tem poucos espaços para o banda autoral, né? Diminuiu bastante, cara. E uma coisa que eu achei interessante, assim, mas triste ao mesmo tempo, que o Barcinski fala que não é só no Brasil que se informa, cara, é no mundo inteiro. E os espaços para as bandas estão diminuindo a cada dia, cara. Então, aí é complicado, né? Uhum. Porque assim, a gente ainda, que nem se você for ver pela faixa etária, assim, normalmente quem cuida desses lugares, né, é a galera que viveu ali, era jovem, né, nos anos 90, certo? Sim. Então, assim, ali, e como a gente já falou várias vezes aqui no programa, né, aquilo... Foi algo muito fora da curva que aconteceu ali. Então, não dá pra você tirar aquilo como base, né? Porque tipo uma pandemia ao contrário, né? É uma coisa que ocorreu, teve uma confluência de fatores que, cara, não sei, parecia, cara, enfim. Raimundos tocava no Faustão, entendeu? Então. Assim, Mas aí, os caras tocando, cara, num botequinho aqui em Jundiaí, aí eles foram tocar junto à tribo. Exato, a tribo. Aí em Campinas você tinha uns 3, 4 lugares que tocavam, hoje o Alemar tem um, né? Campinas, uma cidade de 1 milhão de habitantes, cara. É. Então, aí São Paulo ali tem um circuitinho, mais ou menos também. Ainda tem alguns lugares e tem os lugares que são assim, local de o cara aluga, tipo, ó, tá aqui, que nem onde teve lá o Massari Fest lá, que é o Fabric, eles, cara, é um espaço, eles alugam, tem dia que tá tocando pagode, tem dia que tá tocando sertanejo, tem dia que tá tocando death metal, tem dia que tá... É um espaço, cara, entendeu? Sim, não é que nem... Cara, que nem você tinha, que nem, por exemplo, o Hangar. O Hangar 110 é um lugar ainda que você. É um lugar com aspas, né? Temático. Porque assim. Você, cara, todo fim de semana tem rolê ali. Você sabe que é rolê de punk, certo? Aham. Você tinha mais coisas assim, né? Em São Paulo você tinha CB, você tinha. Cara, enfim, outros lugares lá, né? Que você tinha o Alts, que era assim. Você tinha o. O Inferno, né? Sempre falava assim. Então era. Tinha um circuito, né? Agora tá ficando complicado. Mas ainda tem o Sesc que ajuda, né? Ajuda eles também. Putz, e ajudou a gente essa banda japonesa sensacional, né, cara? Exatamente, cara. O Vince de Bonder esse tempo aí, cara, que show, cara. Você não tava botando muita fé, né? Aí, não. Ó, daqui. Ah, chegou lá, os mas aí que é legal, né, cara? Aí que é legal, né? Você não bota fé, você não cria expectativa nenhuma. Você chega lá e fica em paz pra casa, viu, os caras tocaram, né? Convido zumbindo. Isso, cara, você bota pra ver aquele maravilhoso zumbido no ouvido, você fala, porra, que experiência. Pode crer, mas é bem isso mesmo. Bem massa, cara. Falando em experiência, Delcio. A gente sai agora de uma banda com 30 anos de carreira, 100 discos lançados. É isso aí, cara. Primórdios da história, cara? É isso que você aprontou aí? Exatamente, cara. Vamos para essa edição aqui de setembro dos Clássicos Obscuros. Hoje vamos descer no fundinho da piscina. Ou lá das águas lamacentas lá do Mississippi, né, cara? Porque hoje vamos rolar vamos rolar blues aqui no Três Notas hoje, né? Vamos para a base de tudo ali, a galera que gravou sons ali nos anos 20 e 30, né? Inspirados aqui no maravilhoso livro lançado pela Dark Side, que é Heróis do Blues, Jazz e Country, né? Com a ilustração de Robert Crumb. Então... Caralho, mano, então é assim, os caras. E ele curte muito blues, né, cara? Então. Uh-huh. Então vamos aí tocar três sons aí, cara. Aí vamos começar com Son House, com a faixa Dead Letter. Cara, essa faixa aí, o Jack White regravou, né? Tocou um White Stripes, claro, dando uma roupagem, mas o Jack Sim. White é um profundo. Conhecedor e amante do blues ali, né? Do Delta, do Mississippi. Pode crer. Né? Enfim, né? E depois aí vamos ouvir Ramblin' Thomas com a faixa So Lonesome. E fechando aí com uma mulher, cara, que foi a. Cara, assim, foi uma precursora ali, né? Chutou a porta ali. Estamos falando de Memphis Minnie. Com a faixa Please Don't Stop Him. E é isso aí, cara. Vamos ver hoje o Clássicos Obscuros Especial Blues Raiz, mano. Blues Raiz. Vai ser. Vocês vão ver até uma crocância aí dos registros. E na volta a gente fala um pouquinho mais. Maravilha. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Morning, I do. You rang it red. He said, honey, gal, your love is dead. I got a letter this morning. How do you ring it red? hurry, hurry. Cause the gal you love is dead. Oh, I grabbed up my suitcase, took out down the road. When I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, and I said, I took out down the road. I said, but when I got there, she's laying on the cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. The good old gal gonna be the judgment day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. I said, the good old girl gonna lay in the judgment day. The back of the 10,000 people standing round the burying ground. I didn't know I loved her. Tell her, let her down. Looked like 10,000 was standing on the burying ground. You know I didn't know loved her. Until I began to let her down. Well, I fooled up, Mom. I slowly walked away. I say, farewell, honey. I'll see you judgment day. Yeah. Oh, yes, I walked away. I said, farewell, farewell. And I'll see you judgment day. You know I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. To love someone don't love you. Ain't satisfaction, don't care what you do. Yeah, it's so hard to love someone don't love you. You don't look like it ain't satisfaction, don't care what you do. Well, I got up this morning to break a day, just hugging the pillow. She used to lay, I said, soon this morning. Yes, it's a break of the day. You know I'd hug in the pillow. Oh, how my good gal used to lay. I got up this morning feeling round for my shoe. You know I must have the walking blues. Soon this morning. Feeling out from my shoes. Yeah, I know about that. I must have the walking blues. Oh, hush. Thought I heard her call my name. It wasn't so loud, so nice and plain. Yeah. I'm so lonesome, lonesome. Lord, I don't know what to do. If you didn't have no good woman, you'd be lonesome too. But I'm going up the country. Baby, I can't tell you. said I'm going up the country, baby, and I can't tell you. Cause I got one up there, and I can't see how you all would do. I was trying to listen to what my baby sister said. And I was trying to listen to what my baby sister said. He said, see her, brother, please don't stay away. Mama told me when I first left her door. I said, my mama told me when I first left her door. Hey, be careful in your traveling, son. You got to reach this word you sow. Aqui pela Mutante Rádio, Música, Política e Futebol, hoje com o episódio de número 113, com a participação dele, Delcio Padovani Júnior, que todo fim de mês está conosco. E vale lembrar que estamos já na virada de setembro para outubro. E Delcio, hoje, nosso arqueólogo do rock, cavou até as profundezas, hein, Delcio? É isso aí, cara. Fomos direto no Delta do Mississippi para trazer as bases aí das coisas que a gente ouve. Trouxemos aí blues dos primórdios, né? Começamos aí com Stonehouse, com a faixa Dead Letter, que já foi gravada pelo White Stripes. O Stonehouse nasceu em 1902, cara. E entre ali, entre 20 e 30 ali, ele gravou apenas 9 músicas, mas foi, putz, influente pra caramba. E no pós-guerra, né? Ele foi um pouco mais reconhecido, né? Aí ele começou a participar de alguns programas e tal. Mas essa é a sua obra. Depois ouvimos aí Ramblin' Thomas, né? Uma faixa So Lonesome, que também nasceu em 1902 e teve uma obra um pouco mais extensa. Ele gravou 18 músicas aí nessa fase, né? Entre 20 e 30 também. E depois ouvimos a precursora das mulheres no blues, no rock and roll e tal. Memphis Minnie, com a faixa Please Don't Stop Him. A Memphis nasceu em 1897, cara. Uau! E ela, assim como não foi, né, afetada pela guerra, né? Porque, né, as mulheres não iam pra guerra. Ela chegou a gravar 150 sons, né? Uau! Então, essa é a... Quando a gente fala soul, são músicas, né? O Stonehouse gravou 9 músicas, o Ramblin' Thomas 18. Porque a gente tava falando desse cara gravaram 100 discos, né, cara? Então! E a Memphis gravou 150 músicas. Então, estamos falando aí de 1920, 30, né, cara? Muito mais difícil de registrar, né? Quase 100 anos, né, meu? Exato. E tinha muita coisa que era gravada por pessoal do museu, que ia lá com um gravadorzinho tosco e gravava os caras tocando. Então, era bem... Estamos falando dos primórdios, da base das coisas que a gente ouve, né? E influências aí desde... Né? A gente falou aí do Jack White e tal, mas, cara, Stones nunca escondeu, né, suas raízes bluseiras, o Cream, né, com o Eric Clapton, enfim. Então, cara, é isso aí, um pouquinho da base de tudo aí pra galera. Esse foi os nossos clássicos obscuros de hoje. Ô Deus, nós falamos bastante aí do clássico obscuro, desse quadro sensacional, porque toda vez que você vem você nos traz, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho, cara, então, coisas que são obscuras também, que aconteceram durante a campanha, né? A campanha já está no final, nós vamos votar no domingo, para prefeito, para vereador e tudo mais, mas, cara, a campanha na cidade de São Paulo foi uma baixaria, hein, cara? Até cabeirada, né, cara? Exatamente, cara. Foi algo que eu nunca tinha presenciado, né? Se a gente... como que é? O Tiririca falou pior que tá, não fica. Cara, se a gente achava que a eleição com o Bolsonaro foi o fundo do poço... Então, você vê que o poço não tem fundo, né? Em homenagem à estreia de Lost, eles acharam a escotilha, cara. Né? Que agora fez aniversário, né? Acho que 20 anos, não sei, da estreia de Lost, né? Série icônica lá. E até aí um spoiler pra quem não assistiu, que tem uma escotilha, que aí começa a virar tudo. Foi o que aconteceu, os caras cavoca, chega no fundo do poço, cavoca, com esse Pablo Poçal aí, né? E... assim, que o cara leva um cara em nome da audiência e o cara tá lá, o cara... Mas isso é uma... É um sintoma, né, cara, de toda a farsa que é a política partidária, né? Vamos ser bem sinceros, né? Sim! Até porque, assim, aí a população cansou disso, né? A população cansou de ser enganado, né? Cansou de... Só que... Sim, né? Escolheram o cara errado pra apoiar, né? Ou como sempre, ele, né? Ou ele, que foi muito esperto, né? Que pegou esse bonde aí, cara, e foi. Então, tem muita gente aí que vai votar nele por causa. E você vê, o discurso são aquelas bobagens de sempre, né? Que eles repetem desde os anos 80, né? que é a questão aliada a valores religiosos, na parte de valores, a luta contra o comunismo, que é algo que não existe, né? E é isso, cara, porque é tudo. Você pode ver, quando ele vai falar de alguma coisa que é difícil, né? Alguma coisa relacionada à economia, assim, é tudo anti. Ah, vou acabar com o comunismo. Isso. Então, é esse discurso aí, só que agora com uma roupagem século 21, com Reels, TikTok e afins, né? Cortes, não, é absurdo, e tudo, né, mais. Cara? Então, essa é a preocupação, em aparecer. Uhum. E a preocupação em aparecer, na verdade, é ganhar dinheiro, né, velho? Nossa, é sincero. Então, é isso, cara. E a política, assim, tanto a política no aspecto da direita encontra a galera, porque é a galera que manda, né? E a esquerda, por falha dela, por ela não chegar no povo, na população, por muitos problemas que a gente não cansa de falar aqui, né? Porque é importante falar sempre, né? Que ela foge dos problemas reais, fica mais preocupada em não a esquerda partidária, né? Que chegou ao poder, com o discurso de esquerda, mas na prática não. Que fica preocupado em não desagradar o mercado. É. Foda, né? Então, aí, cara, só que o mercado é especulativo, o mercado faz o que quer, cara. Não tem como você agradar, porque ele já comanda tudo, né? Então, você vê na reunião do Copom lá, os caras aumentaram a taxa de juros por causa de sei lá o quê. Porque então, cara, que absurdo isso, cara. Aspectos técnicos não existem, né? Porque normalmente eu sei, os caras têm uma mentalidade besta dos anos 90, que era o quê? Aumentou a inflação, aumenta a taxa de juros. Automaticamente você aumenta a taxa de juros. Tira dinheiro de circulação. Uhum. Aí, tipo assim, cara, os caras estão. A justificativa foi, tipo, ao contrário, que nossa, que tava muito. O mercado tá muito aquecido. Então precisa. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pô, estão reclamando, cara, do aumento do ganho, né? Vamos dizer assim, do salário mínimo. É, tá. Eu não quero, né? Então, enquanto. Acho que o Ciro falou uma vez que cada percentual que aumenta ou diminui, né? Por exemplo, cada percentual, você diminui 1%, dá uma economia de alguns bilhões de reais que são pagos de juros. Isso. De juros para quem? Para instituições financeiras, não é de juros para nós, né? Não vem. Exatamente. Nada. Então se a taxa viesse abaixo, tivesse só o dobro do IPCA, né? É. Só seria um bom ganho, concordo? Sim. Aí o Brasil economizaria alguns bilhões só de juros. Poderia usar. Aí não teria aqueles bloqueios que tem de dinheiro para saúde e educação. Que é o mesmo tipo de bloqueio que era feito na época do Paulo Guedes lá, né? Todo mundo reclamava. Só que agora aí a turma fica quietinho, né? Inclusive a esquerda, a própria esquerda, porque parece que não pode falar mal do governo. Então, né, cara, e é uma obrigação, né, meu, se criticar quando precisa se criticar um governo, né, meu? Claro, é criticar os atos, né? Claro. Aí, enfim, mas é isso, né? Mas o discurso é aquele discurso pobre de sempre, tipo, ah, mas não pode falar isso, porque senão a direita volta. Cara, mas a direita não foi embora, a extrema-direita tá aí com força, e ao risco desse Pablo Marçal, cara, ainda chegar no segundo turno de São Paulo, cara. Sim, e o risco grande. Exato. E tipo, imagina o segundo turno de São Paulo, Pablo Marçal versus Ricardo Nunes. Nossa. E o risco tá aí na cara. Olha, mas aqui em Jundiaí, cara, a gente tem um risco. Tem um risco não. Vai ser praticamente o segundo turno entre a extrema direita, União Brasil contra a PL. Sim, por Jundiaí. Em Jundiaí nós estamos nessa situação, cara. Não tem pra correr. Quer dizer, tem, mas a galera não quer ir. galera quer insistir em voltar na extrema direita. Então, né? É, tentativa Biden, né, cara? Se você for ver os dois que estão lá, um é extrema direita, o outro é direita. Isso, exato. Não tem. É isso. Não tem nem. A terceira via é praticamente, né, nula aqui. Não, totalmente inofensiva. É, total. Então é isso, cara. A gente tá. Mas voltando ao assunto lá da questão das eleições, é que é isso, né, cara? Não tem proposta, não tem nada, mas isso é uma consequência, né? Assim, é a questão das propostas. Ninguém fala, é tudo proposta genérica, né? O cara não vai falar como vai resolver o lance do cara ter que pegar, ficar 3 horas no busão, o cara usar, perder 6 horas do dia dele para ir trabalhar, uhum, né? O cara tem que ficar, o exame no SUS demorar anos, meses, né? Às vezes anos, dependendo do tipo de exame, demora mais de ano pro cara fazer, né? Sim, sim. A ser atendido, com responsabilidade, alguma coisa. E isso é sim culpa do governo municipal, porque as verbas que saem lá do Ministério da Saúde, elas passam, elas são. Cara, assim, ó. Só dinheiro, só tanto pra você gastar com saúde, porque a necessidade, você sabe melhor do que eu a necessidade que você tem. Então ela passa, né, do governo federal pro estado, do estado pro município. Então, isso sim é responsabilidade do. Não adianta a turma ficar xingando o governo federal, porque o dinheiro sai de lá. Bastante. Só dinheiro. Menos do que devia. Menos do que devia, porque estão querendo mexer aí em várias coisas, mas. Mas, enfim. Isso é para um outro debate. Exatamente, cara. Exatamente, cara. E falando em debate, nós tivemos cadeirados e tudo mais, mas aqui no Três Notas não teremos, mas teremos mais boa música, né? É isso aí, cara. Agora vamos aí com o nosso terceiro bloco aí, tô com umas obscuridades bacanas aí. É, vamos aí começando com uma banda chamada Cherubs. Uma banda que apareceu, cara, ali no começo dos anos 90, né? Durou ali de 91 a 94, depois voltou em 2014 e eles acabaram de relançar seu primeiro disco, né? Remasterizado e tal, chamado Icing. Vamos ouvir a faixa Sugary dessa bandaça aí. Depois vamos direto para a Austrália. Tínhamos que ter Austrália. Aí, ó. Aí. Suécia, Austrália. É isso aí, cara. Vamos ouvir aí uma banda chamada Bat Peace, com a faixa Seeds do disco Nuclear Winter, e fechando aí uma banda da Espanha, cara, chamada Copa Turbo, com a faixa Accelerator Violator, né, do disco Never Too Drunk to Drive, né? É isso aí. Nunca muito bêbado para dirigir. Que ótimo, né? Que conforto. Maravilha, então. Vamos ouvir os sons e daqui a pouco a gente volta. We'll be right back. aí, pessoal, de volta. Três notas aqui pela Mutante Rádio, música, política e futebol, virada do mês de setembro para outubro. E conosco está o conhecedor de bons sons, Delcio Padovani Júnior, que trouxe muitas pérolas hoje, hein, Delcio? Isso aí, cara. Fomos direto ali, fomos do, né, lançamentos, descemos no fundinho da piscina com o Blues, umas obscuridades aqui no Noise Rock. E, cara, é isso, né? Três notas é isso. Quando eu venho aqui é assim, aí vamos que vamos, né, meu velho? Ah, que legal, né? Exatamente, cara. Pô, não é à toa que você tá, a gente contando A Hora do Canibal e Três Notas, você já tá mais de 10 anos, né, Deus? Crê, cara, tamo aí, trazendo, né? Ah, e nesse rolê aí de fazer rádio, aparecer aqui, ali e tudo mais, cara, desde faz 20. Então, olha aí, cara. 22, acho que foi 2002 então, a primeira então, vez. É isso aí. É, porque só nessa parceria aqui com nós dois são 10 anos, hein? Completou 10 anos esse ano, né, pra valer, né? Isso aí, pode crer, fizemos até uma celebração, né? Pode crer. Mas beleza, cara, é isso aí. Fechou, meu cara. Nós ouvimos então? É isso aí, ouvimos Cherubs com a faixa Sugary do disco Icing, banda aí de noise rock americana ali, tem aquela pegada meio fugaz, meio Jesus Wizard, maravilhoso. Depois ouvimos aí direto da Austrália, Bat Beast com a faixa Seed, disco Nuclear Winter de 2013, banda aí formada em 2011. E fechando aí, é uma banda da Espanha, cara, chamada Copa Turbo. Com a faixa Accelerator Violator do disco Never Too Drunk to Drive de 2015. E os caras do Copa Turbo estão em torno da Europa lá com a banda obrigatória aí, que é o Zec, né? Que a gente, sempre que tem coisas aí, a gente tá rolando o som deles. Pode crer. E é isso, cara. Esse foi nosso terceiro bloco. E mais uma vez agradecer aí, né, a parceria, o espaço, a paciência, né? Pô, cara, eu que agradeço, cara. Sempre muito bom, cara. Sempre com grandes novidades, né, Gal? É isso aí, cara. Eu e os ouvintes, né? Exatamente. Isso a gente faz pra, né, que a gente espera que a galera ouça aí. E, cara, e vamos fechar aí com uma banda canadense, as meninas do The Riff Randalls, com a faixa All I Know, do disco Double Cross, de 2007. Cara, o som delas lembra The Donuts. Tá ligado? The Donuts, né, mano? Cara, o Donuts é maravilhoso. E, cara, o som delas lembra muito. E é isso, cara. Então, fechando aí com Riff Randalls. Mais uma vez, um grato aí pelo espaço. E fim de outubro, estamos de volta. É isso aí, né, senhor? Então nós vamos lá, cara. Fechamos por aqui mais uma edição do episódio 113. Um grande abraço a todos. Se tudo correr bem, semana que vem tem mais Três Notas aqui pela Mutante Rádio. Um grande abraço e até a próxima. Listen up now and get out of the way. árbitro, fecham-se as cortinas e termina.